Artilheiro do campeonato e o Cuca ele tá com sangue nos olhos. O Cuca sempre foi um grande técnico, inquieto. Ontem ele tinha um time remendado. Aí, claro que teve uma mudança no jogo quando teve a expulsão do Rafael. O Atlético marca muito forte a saída de bola, deixa o espaço atrás. No contra-ataque, o Marinho cavou a expulsão. É para ser expulso o Rafael, mas o Marinho deixa a perna para tocar na perna do Rafael. E aí o Rafael é expulso. Na sequência, o Vitor entra, embora seja uma lenda do Atlético, toma um peru. E isso mudou o jogo. Mas o Santos ganhar do Atlético com o time remendado que tinha ontem é porque o Cuca tá trabalhando bem. E o Marinho jogando muito. Hoje tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica, né? Gente, a gente vai ficar devendo aqui algumas mensagens. Já virou. Mas é porque não dá mais tempo de escutar, tá? Não dá isso, mais mas tempo. Valeu. A participação hoje obrigado, foi maciça. Valeu, obrigado. Ó, pessoal. A gente já tem a resposta aqui da assessoria da BRK, tá? Sobre a. Logo no primeiro bloco, a gente teve um ouvinte que reclamou que a BRK estava trocando os hidrômetros sem autorização dos proprietários das residências, tá? A BRK Ambiental informa que o hidrômetro é uma peça-chave na conscientização da importância do uso racional da água, além de evitar vazamentos e desperdícios. O aparelho mede apenas o volume de água utilizado, ou seja, o valor da fatura é gerado de acordo com o consumo. Por isso, obrigatoriamente, o equipamento possui um lacre que não deve ser violado, pois o perfeito estado do lacre assegura que não houve adulteração do marcador. A assessoria reforça que a obrigatoriedade do prestador de serviços em instalar o hidrômetro conforme artigo 65 do regulamento da concessão. E lembra que todos os equipamentos são criteriosamente avaliados e possuem aprovação do modelo junto ao Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Há também uma lei federal, a 11.445, que traz as diretrizes para a operação dos serviços de saneamento básico no Brasil e apresenta, entre outros pontos, os casos em que o fornecimento de água pode ser suspenso. Esse foi o esclarecimento aqui da BRK, que imagino esteja respaldado em lei federal para poder então, trocar. A dúvida do ouvinte era se a BRK poderia fazer a troca, então está aí amparado pela lei que deve, não só pode como deve. Agora, se ele deve comunicar o proprietário da residência, isso é uma outra questão que não foi tratada aqui na nota. Agora eu preferia que eles fossem trocar lá o meu, porque o meu está altamente lesando. O consumidor aqui, Jomar Barrozinho Júnior, que sou eu. É impressionante, porque lá em casa a gente está com tudo certo, eu verifiquei, levei técnicos enfim, que conhecem esse lance de água aí, que mexe com encanamento e tal. Não tem um vazamento, o nosso consumo é o mesmo todos os meses, mas aí tem um certo valor, que eu não vou dizer qual é agora, mas tem um certo valor. Mas tem mês que eles colocam R$100 a mais, por exemplo, coisa assim absurda. É impressionante, quer dizer, a conta deu 120, no outro mês vem 100 e poucos. Eu entrei no Procon, teve uma vez que eu entrei, que estavam subindo a cada mês R$100, aí eu fui lá falar, eu estava 120, aí no outro mês 220, no outro mês 300 e pouco, eu fui ao Procon, fui, reclamei e voltou à normalidade. Mas aí passou um tempo normal, e a gente não consumindo nem mais nem menos, consumindo aquele mesmo tanto. Quando chegou o mês retrasado, por exemplo, de de R$87, foi para R$220. Aí reclamei ao Procon de novo, que eu não devo pagar essa conta, porque não está sendo justo. Aí quando foi no mês seguinte, me veio 120, abaixou R$100. E no mês, esse mês agora já veio 200 e pouco de novo. Então eu estou achando que tem alguma coisa muito esquisita aí. Então eu queria e já solicitei, inclusive que bom que eu posso falar isso aqui agora, uma reclamação in loco. Eu já solicitei N vezes que fossem lá para verificar o hidrômetro, para verificar alguma coisa. E não vão. Não vão. É impressionante o telefone que a gente pede que consegue falar. Não é aqui. Né? Um telefone que é... Como chama esse telefone, Zé? Uma central. Uma central que não é aqui. Aí informam tal e nunca vão. E com isso eu fico nessa luta, né, com o Procon. Espero que não te ganhe pelo cansaço, porque às vezes o consumidor fica tão cansado. Da primeira vez, né? Me ganhou pelo cansaço. Pois é, você fica. Eu cheguei até a pagar uma negociação numa conta de R$300. Mora eu, minha esposa e meu filho. Só vou resumir isso. Entendeu? Então é impressionante. Então fica aqui também mais uma reclamação aqui como ouvinte, João Marcos. E agora Fala, boa tarde, João Marcos. Aí vem o locutor. Boa tarde, João Marcos. Oh, beleza, chegou, e aí, boa. Tudo bem? Como vai? Boa, tudo bom, tudo certo, tudo maravilhoso. Estamos chegando para ficar até as duas. Daqui a pouquinho tem para você aí o Linha do Tempo, né? O Linha do Tempo hoje trazendo, inclusive, um momento muito especial, Gleidson Botelho, para todo mundo, todos nós locutores que começamos em rádio, geralmente tá com a gente para madrugada, né? Vai lá testar, vai aprender a fazer locução, mas é uma verdade. Mas tem que ser assim mesmo. É verdade. Tem que ser para você. Eu deixa eu contar um relato aqui. Eu quando comecei aqui, em 93. Não era nascido ainda. Conversa, já estava até desfilando lá na Gênesis, de cabelo comprido. Foi longe. Aí eu vim porque eu apresentava e não operava em outra emissora, né? Eu apresentava um rádio jornal. E aí me trouxeram para madrugada para eu me habituar com a mesa, né? Para eu poder assumir. E aí eu fiquei umas duas noites. Porque qualquer coisa o erro é menor. Aí as pessoas, menos pessoas ouvem seus erros. Olha, pessoal, ouve. E eu também, porque tinha um operador aqui que ficava de 10 às 2 da manhã, né? Principalmente fim de semana, que era o Franklin, que infelizmente já nos deixou. E aí o Franklin, olha, não me prepararam, né? Vai lá com o Franklin, que ele é um operador experiente. Você se habitua aí a mexer nos botões da mesa. Tá bom, vim. Só que Franklin tinha um caguete, tinha um tique. Ele fica, toda vez que ele está concentrado, ele ficava balançando a cabeça como se fosse um não. Aí ele sentou na minha frente, e eu mexendo, aí eu olhava para ele e dizia, aí eu mexendo aqui, falava, aí eu olhava para ele e ele balançando a cabeça como um não. Rapaz, eu acho que eu não estou agradando, vou fazer melhor. Aí eu eu olhava para ele e ele não. Nessa história tu foste ficando perfeito, né? Evoluíste bastante. Eu, um pouco antes de você, né, também tive esse prazer de trabalhar com balancinha, no começo da minha carreira. E foi a mesma coisa. Nós tínhamos aqui também até o Celso citou ele muito bem, um operador de áudio, na época que eu entrei aqui, ainda tinha operador de áudio. Era Zangado o apelido dele, você imagina, Zangado o apelido, a cara dele era o tempo todo assim, né? E eu lá, boa noite pra você, tal, não sei o que lá, eu olhava pra cara dele com aquela cara fechada assim. Falei, meu Deus do céu, ele tá odiando o que eu tô falando. Tem que olhar, o operador tem que ter uma sintonia. Já, por exemplo, Juramba não. Juramba, Jurandir já era terrível. Juramba já fazia festa, mesmo quando você errava. Não, tudo bem, garoto. Grande Juramba. Muito legal. São histórias que a gente tá contando, inclusive, no Linha do Tempo, essas histórias. Gleidson Botelho vai contar mais histórias ainda, que vai ter um dia que ele vai estar aqui com a gente, né? Vai almoçar mais cedo, vai conseguir almoçar. Vamos almoçar aqui, Cabalau vai deixar tu almoçar nesse dia. Eu não apresento o jornal e vai estar fazendo parte do Linha do Tempo. Biscoito recheado pra ele. Pois é, e hoje a gente vai estar falando da madrugada, que já foi Bendruga, aliás, é Bendruga agora, já foi Bendrugada, aliás, é Bendrugada, já foi Bendruga, já foi a madrugada, já foi noturna, que esticou até a madrugada. A gente vai ter depoimentos de figuras maravilhosas, como Pedro Sobrinho, nosso companheiro daqui, Valdinei também, que tiveram muito fortes na madrugada. Né, vamos estar citando pessoas maravilhosas, como você disse aí, o Balancinha, que é o nosso querido Franklin, e outros nomes aí, e mais depoimentos aí de umas figuras que já estão em outra sintonia, mas hoje já passaram por aqui, estão mandando seu depoimento. Daqui a pouquinho, então, Linha do Tempo. Tchau, tchau, gente. Igreja e as músicas, velho. Ah, claro. Só para citar, claro. A primeira é Spanda Ballet True. Só para citar. Pronto. Tchu, tchu, tchu, tchu, já, Linha do Tempo. Fica na sua Bendrugada, Mirante. Fica com Deus, boa tarde, tchau, boa tchau. Tarde. Tchau, tchau, gente. Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 31 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Aqui a armação é grátis, você só paga as lentes e ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 13 horas e 7 minutos. Fazer um plano de assistência familiar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para trazer segurança à sua família em momentos inesperados. Com planos a partir de R$ 21,00 mensais, a Funerária Jardim da Paz garante um atendimento acolhedor e humanizado, homenageando de forma digna o ente querido que deixou saudades. Cuide bem de quem você ama. Ligue 98-2109-3999 e conheça os termos de adesão. Funerária Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$ 3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$ 69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Fique ligado. O que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. Venha para uma noite encantada na boate Casa de Chope, que comanda a vida noturna da cidade. Samantha, que fica aqui no São Francisco, pertinho do Barril 2001. E o melhor, às terças-feiras, o jantar é por conta da casa. Uau, essa daí é boa, hein? Pois é. Era o bar, restaurante, era uma boate maravilhosa. Samantha, me lembro. Beleza, tá aí. A gente sempre recordando e Dojinho, como sempre, fazendo aí um grande trabalho de garimpo, né? Garimpando aí todos esses áudios maravilhosos, esses comerciais, essas chamadas, as vinhetas. Lembrando aí os 39 anos de Mirante FM, toda sua. E estamos começando mais um Linha do Tempo. E aí, Pedro Sobrinho, minha querida Paloma, grande Reinara, produção jornalística, Dojinho ali nessa produção muito especial, trazendo todas essas recordações pra gente, né, na coordenação do grande Evandro Costa e a produção coletiva, toda a equipe da Mirante, voltada aí pra fazer pra você e levar esses 39 anos, a história dos 39 anos da sua Mirante FM, tá bom? Com depoimentos, entrevistas, até o dia 30 de setembro, aqui na Mirante FM. Que legal. Curtindo só as melhores aqui na Mirante FM e a gente vai seguindo, né, trazendo logo de cara. Bom, deixa eu fazer um textinho aqui rapidinho que a minha Reinara passou pra mim e eu terminei esquecendo de pegar aqui, né? Enquanto isso, você tá curtindo aí um dos sons maravilhosos que trocaram. A gente vai estar falando hoje, né, da nossa bendrugada, da nossa madrugada, né, Mirante, onde a gente, como a gente acabou de falar agora há pouco aí, eu e Gleidson, né, muitos locutores, eles começam, né, nesse clima, né, na madrugada, que é pra gente poder pegar pique, né, pra poder conhecer música, conhecer a louca operação, essa coisa toda, né, colocar as vinhetas, e na madrugada é mais gostoso, você vai mais suave, tem aquele menos compromisso, né? Pois é, na Linha do Tempo desta quinta-feira, dia 10 de setembro, destaca a programação da madrugada da Mirante FM. No início da Mirante FM, em 8 de setembro de 1981. né? A rádio começava a sua programação musical às 6 da manhã e encerrava às 2 da madrugada, deixando o seu ouvinte cativo com água na boca e aquele gostinho de quero mais. O tempo passou, os costumes em São Luís foram se modificando e a Mirante FM percebeu a necessidade de inovar, além da mudança do prefixo de 96,7 MHz para 96,1 MHz, a rádio acompanhou a chegada da TV Mirante e passou a funcionar 24 horas. Inclusive, quero falar um registro aí, logo um depoimento meu, né, que eu fui o primeiro locutor a fazer parte dessa madrugada, isso mesmo, primeiro começou, lógico, com, né, com a operação apenas, né, operação, a sonoplastia apenas, e começou só fim de semana. Primeiro começou a madrugada de sexta para sábado e sábado para domingo. Aí eu assumi um tempo e aí que a gente lançou o nome Bendruga Mirante, que foi o maior barato ter feito parte dessa madrugada também. Eu gostava demais, né? Eu vinha das noites e voltava de manhã aí para curtir os dias, mas vinha e fazia com muito prazer, né, a nossa Bendruga. Bom, o tempo passou, os costumes em São Luís foram se modificando e a Mirante FM percebeu a necessidade de inovar. Além da mudança do prefixo de 96,7 MHz, isso eu já falei, lógico, ganharam os ouvintes que passaram a conviver com a programação da Mirante FM por mais tempo e a rádio também com mais audiência. Aí foi aumentando, pô, tô na madrugada, rádio, que programação maravilhosa. A programação musical é a principal ponte entre a Mirante FM e o ouvinte. Por via dela, que é possível estabelecer uma relação emocional com as pessoas, mantendo uma audiência fiel e sua rádio no ar sempre. Aí quando passou a ser 24 horas direto, maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho, né, sobre essa madrugada. E agora a gente já começa logo com um depoimento maravilhoso do nosso querido Pedro Sobrinho, ele que também foi responsável por muitos anos aí, né, pela programação da madrugada, essa programação de qualidade que a gente tem aqui na Mirante FM, na madrugada mais ainda. E aí o Pedro Sobrinho também, responsável também por trabalhar algum tempo na madrugada, viu? Tô sabendo qual é, né? E aí, meu querido Pedro Sobrinho, como é que vai? Tudo bem? Bom, como profissional da Mirante FM, eu também tive o privilégio de participar da programação da madrugada da Mirante FM como operador. E foi uma experiência para mim ímpar, né? Porque eu costumo dizer que na madrugada existem vidas inteligentes, né? E gente vivendo, né? Como se fosse o dia, né? Então a Rádio Mirante FM sempre foi uma referência no quesito programação musical, as músicas que tocam na rádio, para os ouvintes, né? Então, a madrugada, ela é muito importante. Eu costumo até dizer que a programação da madrugada da Mirante FM é um dos pilares da rádio, até porque na madrugada, que começa meia-noite e vai até 6, parece que está a essência da rádio e toda a história desses 39 anos da Mirante FM. Beleza, grande Pedro Sobrinho, que também na semana que vem, terça-feira, vai estar com a gente aqui durante o programa todo, hein? Falando do seu trabalho, mostrando mais um pouco e comentando sobre essa história maravilhosa dos 39 anos da Mirante FM. Daqui a pouquinho tem mais depoimento? Vamos começar então essa bendrugada Mirante aqui, vai. Linha do Tempo. Músicas que marcaram a sua madrugada aqui na Mirante FM, marcam até hoje, né? Tá aí, Spandau Ballet, True, sucesso aí do final dos anos 80, começo dos anos 90, coisa boa. I wanna take it to the world. again. FM contando pra você os 39 anos da sua história e hoje falando aí da madrugada, da bendrugada, da bendruga Mirante. Coisa boa, expanda balé, true! Bom, se você é uma pessoa indecisa, o Motel Lebaron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suítes simples, luxo, presidencial, Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. E as promoções são muitas. Esse dá um clima, né, para ir no Lebaron, essa música, né? Pois é, vamos a algumas. Super café da manhã, das 6 às 10. Almoço executivo, inclusive com escolha de cardápio, de meio-dia às 3 da tarde. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Aí na madrugada fica legal. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta a R$69,00. Tá bom demais, né? WhatsApp é o 981-27-8449 ou ligue 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas, tá bom? Tá dado o recado, então. Vamos agora... Acredite se quiser. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Acredite... se quiser. Você sabia que para o giz virar cobra, basta você jogar o giz na água que o giz boia? Acredite, se quiser. É cada uma, viu? Tá legal, estamos falando hoje da bendrugada. E por falar em bendrugada, vamos falar desses locutores maravilhosos também que passaram por aqui pela Mirante FM, fizeram madrugada também, mas lógico, trabalharam com a gente aí em diversos horários maravilhosos. E o nosso querido Milton Serra, que esteve aqui com a gente, foi também um dos detentores aí do Sol das Praias, que hoje eu tenho o prazer de apresentar. Grande Milton Serra. Milton Serra também arrebentou geral, grande locutor. Hoje está trabalhando, está lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, região dos Lagos, se eu não me engano, né? E está lá sendo agora um performance, né? Está arrebentando geral lá, viu? Tá legal, grande Miltinho, um abraço, querido. Estamos com saudade de você demais. E logo junto com ele vem também um depoimento maravilhoso aí com o nosso querido Ricardo Bati, que hoje está em outra sintonia, está numa co-irmã, mas com certeza ele deixou o seu depoimento e ele passou pela Mirante FM e a gente vai ouvir isso agora. Vamos lá então. Começa com Milton Serra e depois tem Ricardo Bati. Vamos nessa. Alô você, tudo bem? Para quem não lembra, meu nome é Milton Serra e eu fui um dos primeiros apresentadores da Rádio Mirante. 39 anos atrás, como passa rápido, parece que foi ontem, tá? Uma equipe maravilhosa, nós que revolucionamos o rádio no Maranhão, né? Tinha uma vinheta pela qualidade da nossa geração, e realmente a Mirante revolucionou o rádio. Quero deixar aqui meu abraço a toda a equipe, né? O pessoal da minha época, o pessoal que continua no ar hoje, Rubinho Jones, né? Jomar, João Marcos, né? Grande Jomar, a galera toda aí, ao nosso diretor, José M.S. Aikel Sobrinho, ao presidente da empresa, gente da melhor qualidade, Fernando Sarney, e todo mundo que fez a rádio nesse tempo, né? Os operadores Américo, grande sonoplasta. Então eu quero desejar nesses 39 anos muito sucesso, que mais anos e anos e anos de sucesso continuem acontecendo para essa rádio maravilhosa, que eu ajudei a fazer e que está no meu coração e que muita coisa me ensinou, muita coisa eu aprendi. Tá bom, gente? Um abração do Milton Serra. Sucesso! Olá, eu sou o Ricardo Bati, fiz parte da família Mirante no começo da década de 1990. E o momento marcante foi a Copa do Mundo de 1994, onde todos os profissionais da Mirante FM se reuniram e inclusive transmitimos os jogos pela Mirante FM com narração, com direito à narração e comentários de vários personagens. Eu, inclusive, era o personagem Gil Fones e também Magrila. Foi muito bom, muito animado e muito emocionante, até porque a seleção brasileira foi campeã na época. Bom, o que falar dessa equipe, o que falar dessa rádio? Só agradecer, porque foram muitos os aprendizados, aprendi muito. Eu só tenho a agradecer por também ter feito parte da família Mirante. Parabéns, Mirante FM. Valeu, meu querido Ricardo Bati, lembrou bem, viu? Esse futebol era muito engraçado. Ele lá vai. Era assim mesmo, uma grila, era maravilhoso. Ele fazia uma grila, a gente fazia, todo mundo fazia os personagens. Valeu, Ricardo Bati, coração, meu querido, saudade também de vê-lo. A gente está próximo, é difícil a gente se ver. E valeu, Milton Serra, também, que passou aqui pela Mirante FM. E vamos na programação da madrugada Mirante FM, da Bendrugada, da Bendruga. Vamos fazer essa programação gostosa hoje à tarde para você. Djavan, Esquinas. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Sabe lá. Sabe lá. E quem será nos arredores do amor que vai saber reparar que o dia nasceu. Só eu sei os desertos que atravessei. Só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Sabe lá. Sabe lá. E quem será na correnteza do amor que vai saber se guiar? A nave em breve ao vento vaga de leve traz toda a paz que um dia o desejo levou. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei. Só eu sei. coisa bonita. Djavan Esquinas, essa daí também é uma música rainha que eu chamo da madrugada, viu? Aí a gente tem que tocar também. Hoje a programação tá maravilhosa, hein? Mostrando pra você aí um pouquinho só da nossa madrugada, da nossa madrugada. Programação de qualidade, 24 horas, Mirante FM. Já já a gente volta com mais Linha do Tempo e aula de inglês, como é que é? Oh, can you ba-ba-ba-ba-ba-ba? Oh, yes, I can do ba-ba-ba-ba-ba-ba. Inglês para everybody. Muito bem, já. Atenção, todos prestando atenção em mais esta aula de inglês. O inglês é uma língua indispensável, principalmente na feijoada, ao lado do pai e do rabo de porco. E agora vamos tirar dúvidas. Amestador Ciliano, por favor, no arame da vida, me fale acerca do palavreamento anything. Não, é anything. Anything. Muito bem. É uma palavra matrimonial, sim. Através da qual o noivo escolhe com quem vai se casar. Por exemplo, o religioso pergunta ao noivo, você vai ficar com a Grace? E o noivo diz, com a Grace, não. Então ele pergunta de novo, e com a Ellie? Aí ele fala, com a Ellie, sim. Tudo parente do bicho. E o que significa a palavra story, Ciliano? Veja bem, campeão. A palavra story. A palavra story. Muito bem. É uma palavra muito comum em parques de diversão, sim. Valendo diverso prêmio. Por exemplo, você passa na barraca de tiro ao alvo e lê story a bola e ganha um bidê. E old car, Ciliano? É old car. É old car. Muito bem. Aqui... Muito bem, aqui... aqui temos uma expressão usada para se chamar alguém. Por exemplo, eu te peço assim, por favor, Paraíba, me chama aquele cara. Então você me pergunta, qual dos dois? Então eu pergunto para o senhor, qual dos dois? É o de lá? Não, é o de lá? Você responde. Não, eu respondo, é o de car. Daqui um time, mais inglês para vocês. Oh, não! Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito desse sentido da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure. Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$ 69,00. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Potiguar, parceria com você. Informa a temperatura. Graus. Cascarol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13 horas e 35 minutos. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Você, doador de sangue, salva vidas que preserva sorriso nos lábios de muitos. Não precisa deixar de doar seu sangue por medo da AIDS. Apenas previna-se com seringas e agulhas descartáveis. Assim, você continuará salvando vidas. Mirante FM, pela preservação da vida. Pois é, você escutou essa daí, né, da campanha de doação de sangue, realmente é uma, essa chamada é antiga, porque a Mirante FM, desde o seu início, sempre esteve presente nas campanhas, né, de doação de sangue, né, em ajuda às pessoas, lógico, a gente sempre teve, tem hoje o Grupo Mirante, tem um projeto Gratitude muito, muito legal mesmo, a gente sempre arrecadando donativos, enfim, está sempre presente aí junto com a comunidade. É isso aí, e essa campanha é antiga, mas eu acho que deve continuar, né, está tendo campanha, inclusive, você tem que fazer a sua doação de sangue, viu? E vai lá e faça sua doação de sangue, tem muita gente precisando. Boa lembrança, viu, Dajinho? Soltou bonito aí. Bom, pois é, vamos falar mais um pouquinho aí dessa madrugada maravilhosa. Nesses 39 anos de existência, a Mirante FM fez concessão ao sucesso que toca nas principais rádios do mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, mantém a sua identidade, fazendo o diferencial em sua programação. É um bom exemplo nesse diferencial é a preocupação que se tem em priorizar a cadeia produtiva da música produzida no Maranhão. A programação da madrugada, atualmente batizada de Bendrugada Mirante, é a melhor tradução de resistência na grade da rádio. Leva ao ar de meia-noite às 6 da manhã, de segunda a sexta, no sábado de meia-noite às 9 da manhã e no domingo de meia-noite às 8 da manhã. É o momento que a rádio passeia pelas mais variadas vertentes da música. É a sua Bendrugada Mirante. E a gente vai tocando mais e agora a gente vai também recebendo mais uma grande figura que atualmente faz parte do time da gente aí. Um sucesso tremendo. Só chamo ele de premiadíssimo DJ Valdinei. Mas quando começou também, o grande lance foi madrugada, né? Não, Valdinei? Fala aí pra mim, vai. Fala pros nossos ouvintes, vamos lá. Eu adoro a madrugada. Quando entrei na Mirante, em 96, entre 96 e 97, foi uma das minhas primeiras missões aqui. E tinha um roteiro que tinha que acompanhar até as 6 da manhã. Foi muito enriquecedor, muito mesmo, até hoje é, porque eu nunca deixei de ouvir a madrugada. E eu tirava as folgas de Zacarias e substituía também o Toninho Rocha, que fez parte da equipe da Mirante FM. Isso entre 96 e 97. Bons tempos. E foi através da madruga que eu passei a gostar de Djavan, de Caetano, porque a minha praia sempre foi reggae. Desde o início, desde criança, eu ouvia reggae. Então, a madrugada abriu outro leque musical, para que eu compreendesse mais o universo da música. E foi aqui, na Mirante FM, que tudo isso aconteceu. Valeu, DJ Valdinei! DJ Valdinei que vai estar segunda-feira com a gente aqui, dia 14, falando sobre reggae. É isso mesmo, vamos estar fazendo uma passão sobre o reggae nesses 39 anos da Mirante FM. E DJ Valdinei, que beleza! E ele lembrou bem, lembrou um Toninho Rocha, o Gleidson Boteiro lembrou o nosso querido Balancinha, nosso querido Franklin, que Deus o tenha. Nós tivemos aqui também o grande Zacarias, né? Tentei encontrar de qualquer jeito fazer depoimento. Zacarias que está desde o começo da rádio. O pai de Zacarias, o Zaca, como o Fernando Sarney disse na primeira entrevista, né, colocou o primeiro tijolo aqui, foi quem ajudou a construir o prédio da Mirante FM, tá bom? Então aquele alô especial, grande Zacarias, né, ele que está hoje comandando lá a entrada da Acklen, lá no Estádio Castelão, né, hoje não está mais, está aposentado já de rádio, mas muitos e muitos anos fez a nossa madrugada aqui, conduziu a nossa madrugada com primazia, tá bom? Aí nós tivemos muita gente boa, como disse o Franklin, Manuel Gomes, nós tivemos aí Toninho Rocha, nós tivemos, nossa, grandes sonoplastas que passaram por essa madrugada maravilhosa, desde o Carlos Scott, um abraço também ao grande Carlos Scott, onde estiver ouvindo, pô, se comunica com a gente. gente, manda aí, porque muita gente a gente não tá conseguindo encontrar, né, pra dar o seu depoimento. Então você que passou aqui pela Mirante, fala comigo aqui, fala com a gente aqui e manda o seu depoimento. É muito bom, a gente quer todo mundo presente nessa festa bonita até o dia 30. E olha, os programas aqui, esses programas Linha do Tempo, não estão só sendo exibidos agora pelo... Tá ao vivo agora, oi, tudo bem? Tá ao vivo agora pelo aplicativo Mirante FM, né, tá ao vivo pela rádio Mirante FM também o áudio. Agora você pode assistir o programa também, todos os dias está lá. A gente acabou o programa agora, daqui a pouquinho a nossa querida Rainara apronta tudo, edita direitinho e coloca a sua disponibilidade lá no canal do YouTube da Mirante FM, tá bom? Você vai lá e você vai curtir o Linha do Tempo, todos os programas já estão lá. Hoje é o 10º programa, não, o 10º não, hoje é o 7º programa, 8º, nem sei, já perdi até a conta. Enfim, todos os programas estão lá no YouTube. E você também pode curtir, lógico, em áudio, pô, a qualquer momento, pô, eu me perdi, eu queria escutar o programa, queria curtir um pouco mais da história da Mirante FM. Você pode ir também no podcast, em todas as plataformas, podcast Mirante FM, Linha do Tempo, tá bom? Vamos de som então, na Bendrugada, Mirante. George Michael, Careless Whispers, Sussurros Descuidados. George Michael na Mirante FM, Carlos Whispers. Bom, chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação é grátis. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance para empresas, comércios em geral, profissionais liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você. Isso mesmo, procurando conexão e economia? Assine já a TVN. Ligue 3199-7270. É, TVN, Lebaron, Saga, Kia, todo mundo com a gente aí. Tá bom demais, né? Cão de guarda do ouvinte das outras rádios. Cão de guarda do ouvinte da Mirante. Sentiu a diferença? Mirante! Pois é, a gente tá falando hoje da bendrugada, da madrugada, mas a gente também tá trazendo depoimentos aí de figuras que passaram por aqui, né, que fizeram, que colaboraram, que foram parceiros com a gente, e um deles é um dos primeiros produtores aqui da ilha, né, que ajudou demais, esteve aí junto com a gente na Mirante FM, né, fazendo grandes produções na década de 80, é o grande Capilé. Ele é, né, um dos responsáveis aí pelos shows de qualidade que vieram para São Luís do Maranhão. E ele vai falar um pouquinho desse grande trabalho. Valeu, Capilé. Vamos nessa então. Como é que você tá, meu irmão? Ele começou com um show do Rogério do Maranhão, Quinteto Violado e Rio de São Paulo. Um convite feito pelo Rubinho, Fernando e o Zé NS. A participação do Fernando Almeida foi fundamental nesse evento. A partir daí, o leque abriu para o artista maranhense e começamos a trabalhar shows locais. Não demorando muito, shows nacionais com parceria com Hélio Viana, Pinga Produções e outros. Aí veio Gil, Roupa Nova, Belchior, né? E depois tivemos um convênio com os mineiros, Loborges, né? Até vim Paulinho Pedro Azul, aí depois veio Geraldo Azevedo. Essa gama de artistas do nível nacional deu, era a filosofia da rádio na época, e é, acho que até hoje, né? Com todas as dificuldades que nós tínhamos, mas eu tive o prazer de estar participando, colaborando com essa família imensa da Mirante FM 96. Tivemos também o prazer de produzir a Banda 96, Carnaval. Tantas coisas, gente, tantas coisas que passam um filme na nossa cabeça, né? E é só para agradecer mesmo, são as pessoas que estavam conosco na época. A Cris Almeida, os saudosos Adalto Oliveira, Alberto Farias, todo mundo. E um cara que deve ser elogiado demais, até deu virar um prêmio, que é Cuca. Um prêmio Cuca, na minha opinião, que é o Jeremiah Jones. Esse rapaz dava todo o processo de produção pra gente, dos projetos que nós fazíamos, entendeu? E hoje, trabalhando com marketing político, tem toda essa gama de trás, né, da Mirante FM, que é uma escola para todos os profissionais que passam lá, dando respeito para a gente, dando toda uma credibilidade diante das coisas que nós fazemos. Aqui o meu abraço, e dizendo feliz aniversário à senhora Mirante FM. Uhum. Valeu, Capilé, grande figura, grande parceiro, grande amigo, grande Capilé, realmente da melhor qualidade. Valeu, Capilézão, esse aí produtor de primeira, viu, arrebentou geral. Então vamos nessa, vamos curtir mais som aí, Tunai Frisson, essa daí, ele é o irmão do João Bosco, você sabia? Grande Tunai Frisson, grande mineiro, né, tá aí pra falar em mineiros, ele é um grande sucesso na nossa bendrugada, desde os anos 80, sente o clima. Cansado, mas quando você está doente,

diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento das doenças mamárias. Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 13 horas e 56 minutos. Dicas do Dr. Beleza. Harmonização facial. Na verdade, é um termo novo para algo que já é feito há muito tempo. É o conjunto de técnicas usadas para te deixar com o rosto mais bonito ou mais bonita, para te deixar com o rosto mais harmonioso. Se você faz um levantamento de ponta de nariz associado com botox, um preenchimento de lábio, um ângulo de mandíbula, por exemplo, isso é uma harmonização facial. Nada mais é do que esse conjunto de técnicas, mas um levantamento de ponta de nariz por si só, se for feito somente ele, também pode ser chamado de uma harmonização facial. Isso já é feito há muito tempo. Então, se você quer ficar mais bonito ou mais bonita, harmonize-se. Eu tenho certeza, a Biolaser tem excelentes profissionais para realizar esse procedimento. Essa é a Dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Beleza, você também tem que saber aí que a Saga Kia convida você a conhecer o melhor design, tecnologia, segurança e 5 anos de garantia. Ofertas imperdíveis. Sportage com entrada facilitada e parcelas reduzidas, atenção, de R$ 1.398. Tá muito bom, vou repetir, Sportage com entrada facilitada e parcelas reduzidas de R$ 1.398. Tá muito bom. Troca com troco, super valorização do seu usado. Agende logo um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Liga aí, vai. 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Oh, yes. E assim a gente vai. Seguindo, falando da madrugada maravilhosa da nossa bendrugada. Para os ouvintes que trocam o dia pela noite e tem na Mirante FM como uma companheira da madrugada, ouvir a programação musical nesse horário é o melhor remédio para os ouvidos. Eu que o diga. E neste elo, entre o roteiro musical e o ouvinte, destacamos alguns profissionais da emissora que perderam muitas noites de sono para manter... né, viva como o pilar na essência da Mirante FM desde os primórdios. Entre eles estão eu, oi, tudo bem, João Marcos, também o DJ Valdinei, Niron de Weber, Dorgival Júnior, Zacarias, Pedro Sobrinho, Zacarias Filho, Pedro Sobrinhos e também os estagiários que passaram pela Mirante FM e ainda passam, né? Pois é, hoje até que a programação vai e tal, mas os nossos estagiários também deram muita força, viu? Um abraço a todos esses estagiários maravilhosos. Se a gente for nomear aqui, nossa senhora, é muita gente, viu? A sua Mirante FM, Linha do Tempo, fazendo a festa pra você na sua tarde de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde até o dia 30, tá bom? Você pode curtir depois o nosso programa pelo canal do YouTube da Mirante FM. Vai lá, os programas estão lá, Linha do Tempo. Também podcast, né? Você também pode curtir. Bom, e agora vamos falar mais duas figuras maravilhosas que passaram por aqui, nossos parceiros. Inclusive, um deles também tive o prazer de trabalhar com ele, Imperatriz, a Mirante de lá, né? E ele também teve o prazer aqui nos anos 90 de trabalhar com a gente aqui na Mirante FM, grande Jojo de Farias, hoje também em outra sintonia, mas mandou o seu recado aqui pra gente, e junto com ele vem logo Adalberto Melo, grande jornalista, grande figura maravilhosa, enfim, são dois depoimentos muito especiais, Jojo de Farias e Adalberto Melo. E aí, Jojo? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jojo de Farias, como é que tá por aí? Tudo legal? Fazer parte desses 39 anos da Mirante pra mim é... uma satisfação, me sinto honrado pelo convite desse depoimento aqui. Para mim, na Mirante, tudo começou nos anos 90, lá em Imperatriz do Maranhão, ainda com o Wilson Alisson. Eu vinha de uma primeira emissora e a Mirante foi com certeza um marco aí para a minha trajetória como profissional no rádio. Né? Depois, corri aí o Centro-Oeste e tal, e vim parar em São Luís de férias nos anos 90. E aí, nos anos 90, surgiu a oportunidade de trabalhar numa outra emissora, e no meio do caminho aí, um amigo, Reno de Torres, através de Américo Gerondi, que então era o coordenador da Mirante, me fez um convite para parar lá na Mirante, bater um papo e tal, e eu acabei ficando lá na Mirante aí por alguns anos, né? Quero parabenizar a emissora, toda a equipe, toda a direção aí, por essa data tão extensa, né, e tão gloriosa aí, 39 anos de Mirante FM, né? E fico feliz por ter feito parte desse grupo aí, passando então por duas emissoras, né? Desejar que a Mirante alcance cada vez mais aí, mais sucesso, né? Que nesses 39 anos aí de trajetória, muitos amigos, muitos companheiros, alguns ainda estão aí no grupo, outros já estão em outros prefixos igual a mim, mas que a emissora continua aí pulsante, firme e forte, né? Muito sucesso nesses 39 anos que vira e muito mais para os que virão, né? Meu abraço cordial e dizer que somou bastante na minha trajetória como radialista, como profissional, ter passado por aí pela Mirante FM, tá bom? Um beijo grande e fiquem em paz. E Mirante FM, que você seja sempre essa emissora aí, que marcante em São Luís do Maranhão, em toda a capital, por que não falar em todo o estado, né? Então, Mirante, toda nossa, toda sua. Obrigado, um beijo fraterno e que Deus consiga iluminar cada vez mais essa emissora e todos os profissionais. Um abraço do Jojo. Amigos da Mirante FM, que coisa boa essa lembrança, viu, desses anos 90, comecinho dos anos 90, quando a gente esteve por lá. A gente passou também pela rádio Mirante FM. Eu sou Adalberto Melo, jornalista, radialista, e o começo da minha carreira como comunicador aqui no Maranhão foi nessa grande escola que é a Rádio Mirante, uma escola muito grande para os profissionais de comunicação, uma referência emocional, uma referência de qualidade sempre nas músicas que oferece. Nos anos 90, ali no comecinho dos anos 90, a gente passou pela casa apresentando vários programas, o Disco Night a gente passou por lá, o Som das Praias também, que está vivo aí, graças a Deus, e o Lambadeando, que era um programa que a gente tinha naquela época, as lambadas faziam muito sucesso, e a gente tinha um programa pela manhã que fazia grande sucesso. Obrigado aos meus coordenadores, César Roberto, João Marcos, grande figura, aprendi muito com vocês e aprendo sempre. Hoje atuo na TV, no jornalismo, na televisão, faço trabalhos também como profissional independente, sou analista de treinamento também, mas tenho uma gratidão profunda pela Rádio Mirante, um carinho muito especial por essa rádio. Parabéns, vida longa, sigam em frente. Uma escola, como eu falei ainda há pouco, de comunicação significativa para todos nós, uma rádio que referência continua sendo, e naqueles anos 90, eu lembro bem, com o Clube da Esquina, com uma programação diferenciada, trazendo artistas que não tocavam aqui, por exemplo, em outras emissoras em São Luís, e foi uma rádio que foi fazendo parte da formação até dos músicos aqui da nossa capital, além da formação, claro, dos nossos ouvintes. Vida longa, Mirante FM, obrigado por essa oportunidade, gratidão João Marcos e a todos os coordenadores, colegas que partilharam conosco desse momento tão bonito da comunicação aqui no estado do Maranhão, especial para mim no começo da minha carreira aqui em São Luís. Obrigado, beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Adalberto, obrigado pela lembrança, hein? Nem eu lembrava mais que eu já fui coordenador da rádio também, viu? Evandro, né? Porque afinal o Evandro é o grande coordenador e aí a gente vai seguindo o caminho aí. Mas valeu, muito obrigado, meu querido Adalberto, pela sua lembrança e também, olha, foi um grande profissional que a gente teve aqui, tá bom? E agora mais um depoimento maravilhoso aí do nosso querido Júlio Albuquerque, né? Júlio Albuquerque, que tá aqui no grupo Mirante, lógico, tá bem aqui pertinho da gente. Júlio Albuquerque, que eu tenho o maior carinho, também foi outro grande, né? Veio do Piauí pra cá e veio somar com a gente na Mirante FM também, além da TV, que ele faz um grande trabalho, apresentador do JM primeira edição, né? O seu canal 10, a sua TV Mirante, mas aqui na Mirante FM ele também teve a sua passagem muito importante e dá o seu depoimento agora aqui pra gente. Vamos lá, Adalberto. Não, olha, sério. Peraí, não, vou voltar, peraí, não, sério não. Falei Adalberto que acabou de sair o Adalberto. Vamos lá, meu querido Júnior Albuquerque, vamos lá. Não, sério. Vocês vão querer que eu fale da Mirante FM? Falar da Mirante FM, eu vou me emocionar. Aliás, nem tempo nós vamos ter nesse vídeo para eu falar o que eu sinto da Mirante FM. Mas enfim, eu também fiz parte dessa casa, uma casa que me recebeu com muito carinho, uma equipe maravilhosa e, sem dúvidas, foram anos que me fazem recordar o tempo inteiro. Eu tive a felicidade de trabalhar, de dividir o espaço com muita gente competente e tive a honra de desfrutar de momentos maravilhosos com meus ouvintes e, claro, é um enriquecimento para a alma quando você recebe o carinho dos ouvintes ali durante o programa e também depois do horário, quando a gente fecha ali, encerra ali o programa. Momentos inesquecíveis. Aprendi muito, sou muito grato a toda a equipe, à direção, e me dá aquele aperto no peito quando eu falo da Brilhante FM, porque é uma casa que eu sinto muita falta, é um lugar que me presenteou muito durante os anos que eu passei por lá como locutor. Mirante FM, toda a sua equipe, todos os seus ouvintes, eu desejo do fundo do meu coração muitos anos de estrada, que todos se sintam abraçados nesse instante. Esta é uma rádio que é líder de audiência no seu segmento e que certamente faz muita gente feliz na frente e atrás dos microfones. Parabéns, Mirante FM. Valeu, muito obrigado, Júnior Buquerque, muito obrigado, sorriso largo, maravilhoso, figura muito simpática, muito obrigado aí pelo seu companheirismo, antes de mais nada, e pela sua amizade, tá bom? Em nome de todos da Mirante FM. Tá, então, grandes depoimentos nós tivemos hoje, grandes figuras, me emocionei o tempo todo aqui, com certeza, né? Deixo você agora aí com uma última intervenção aí da nossa madrugada, da nossa bendrugada. Lembrando que a Mirante FM é 24 horas, a partir da meia-noite tem bendrugada Mirante. Você não pode deixar de curtir, realmente uma programação de qualidade. Mostrei só umas pinceladas aí, né, do que você curte na nossa madrugada, lógico. Fica por aí e daqui a pouquinho tem Elô Batalha maravilhosa, louríssima, trazendo pra você o Hello. E amanhã tem mais, a partir das 13 horas, 1 da tarde, aqui na Mirante FM, você tem mais Linha do Tempo, tá bom? E amanhã, sexta-feira, a gente vai estar falando aí de um assunto maravilhoso, que é muito agito, né? Vou contar pra você, amanhã a gente vai estar falando de marafolia, isso mesmo, vai ser muito agitado o nosso programa amanhã, demais, demais, demais, demais. Pô, amanhã tem depoimentos aí maravilhosos, de Godão, Marcelo Aragão, DJ Depou, vai ser muito legal, tá bom? Tamo indo nessa então, fica aí com uma vinheta aí com a voz do próprio Tadeu Franco, que eu acho essa, e logo em seguida ele canta Nós Dois, que é uma música que eu acho que marca muito a nossa bendrugada, a nossa madrugada, a programação da Mirante FM, tá bom? E a todos já sabem, daqui a pouquinho a gente já vai estar disponibilizando aí mais esse programa no nosso canal do YouTube, lá Mirante FM, Linha do Tempo, e também podcast a partir de manhã, você já pode curtir aí o áudio desse programa e conhecer um pouquinho mais os 39 anos de Mirante FM. Valeu, Pedro Sobrinho, valeu, Rainara, valeu, Paloma, essa equipe maravilhosa de jornalismo, valeu, meu garimpeiro, que eu chamo, meu sonoplasta especial, grande produtor Dojinho e meu querido Evandro Costa e toda a equipe da Mirante FM, que faz parte desses 39 anos, que lindo. Alô, amigos ouvintes da Rádio Mirante FM, aqui quem tá falando é Tadeu Franco. Eu também estou nessa onda da programação maravilhosa da Rádio Mirante. Um grande abraço a todos vocês. E nós que nem sabemos quanto nos queremos, sabemos quanto nos queremos, que nem sabemos tudo o que queremos, como é difícil o desejo de amar. Você que nem me soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a luz. lua, onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós, um que é meu beijo, outro lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, iria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar. Encerra sua programação para voltar daqui a pouco com os sons que a natureza forjou e o homem coordenou em criações da mais pura beleza. Esperemos você logo mais no reinício de nossas transmissões. Boa noite. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas se tem moda, volta amanhã. Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 32 graus. Tá feliz? Oh. Vem pro aniversário Óticas Diniz. Armação mais lentes de 0 a 4 graus por apenas